Tecnologia nuclear é uma catástrofe. Foram vidas perdidas em Hiroshima, Nagasaki. Não subestima a inteligência humana. 11 de setembro, avião, homem bomba, destruição. Capaz de destruir máquinas mortais, nos impede de sorrir. O criador e a criatura, o moderno ultrapassado. Seria até cômico se não fosse trágico. Pólvora, arma, invenção adotada. Gira o mundo, ela conspira e volta com mais raiva. O avanço da medicina, piada que retrocesso. A cura tem preço, não deu lucro, é secreto. Pra AIDS, câncer, enfim, já virou lenda. Ambição de muitos, pra doente é sentença. Mundo globalizado, que nada robotizado. Não demora, a vida morre, asfixiada. Crescimento global, herança pro seu filho. Consequência da ignorância, expira o ar poluído. E se manter na vanguarda, quanto você gasta? Raça humana exterminada, contribuição desejada. Extração do petróleo faz bilhardário no mundo. Seu luxo, seu conforto, vai virar intura. A evolução que você almeja, alimenta cilada. Você mesmo se faz doutor e cobaia. Preste atenção, homem macra, fica alerta. A contagem é regressiva pra explodir o planeta Terra. A contagem é regressiva pra explodir o planeta Terra. Viva as flores de plástico e respira monóxido de carbono. Aperta stop, morre, vai deletar. O avanço tecnológico brutal que nos dilacera. Viva as flores de plástico e respira monóxido de carbono. Aperta stop, corre, vai deletar. De sem pé no rei dos reis, o homem aqui não se prolifera. Mira louco, sente o gosto no fundo do poço. Só desgosto, só periculoso, invejosos e rancorosos. Fim do mundo é um absurdo, é ver uma senhora deitada no sofá, só na cachaça, enquanto o neto chora. Desbaratinando, ralado na cara de um tombo que misteriosamente apareceu depois. Um banho é foda. Sinceramente, cê não manja dos Paranauê. Quer me enlouquecer, quer mentir pra mim não ver. Fim do mundo é um pai que chega bem louco no barraco. Depois de 10 anos pensando eu que amava tanto. Sai fora, se joga, tô farta de caô. A puta que cê falou que eu seria praga não constou. Fim do mundo é ser trocada pela loira gelada. Branca de neve me paga, que não tem conto de fada. Enquanto o mundo não acaba, tô na caminhada. Certo ou errado, aqui dando risada. Haha, periférica nata. Viva as flores de plástico e respira monóxido de carbono. Aperta stop, morre, vai deletar. O avanço tecnológico brutal que nos dilacera. Viva as flores de plástico e respira monóxido de carbono. Aperta stop, corre, vai deletar. De sem pé no rei dos reis, o homem aqui não se prolifera. É que dizia no livro dos espíritos, iniciando espiritismo, deixou bem escrito materialismo, arrogância da inteligência. Isso pro desinformado é muito mais que carência. iPod, iPad, iPhone, aí o quê? Aí de mim de não trampar pra sobreviver. Menino, menina, tudo informatizado. Mas não sabe quantos de nós que sofre por um safado. Que rouba, que pega, o que escraviza. 700 por mês pra sustentar uma família. Tecnologia, estudos, prosperidade. Infelizmente se perdeu o valor do caráter. Hoje eles querem saber o que cê tem, o que cê faz. E não como cê vive ou como cê é capaz. Dá licença, capitalismo ganhou, engoliu. O mundo achou legal e todo boy aderiu. Fudeu o pobre, o preto, o favelado. Aí chegou maçã mordida, janela fazendo regaço. Meu coração já foi muito bom. Hoje tem boy fazendo rap, mano, mó decepção. Pesadelo de boy, é nós mesmo, sou atual. Faço rap por amor e tem vários que passam mal. Eu sou ninguém e ninguém é mais que eu. Dinheiro também quero, mas igual homem, entendeu? Viva as flores de plástico e respira monóxido de carbono. Aperta stop, corre, vai deletar. O avanço tecnológico brutal que nos dilacera. Viva as flores de plástico e respira monóxido de carbono. Aperta stop, corre, vai deletar. De sem pé no rei dos reis, o homem aqui não se prolifera.